Felicidade agora. Você me deixou e foi embora. Felicidade eu não sei, de você nem de mim. Deixei que você se fosse agora. Sofro sem você aqui. Felicidade, escuta e vê se me entende. Desculpa, felicidade eu não sei, de você nem de mim. Deixei que você se fosse agora. Sofro sem você aqui. É bem possível que você se esqueça de tudo que houve entre nós. Mas aconteça o que acontecer, estarei do seu lado, porque te amo. Já não sei de nós dois, deixei que você se fosse agora. Sofro sem você aqui.